até agora. Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpe! Queridos e queridas, se você interceptou essa frequência, sabe que está começando mais um programa Cafeína e hoje é dia de ficar com aquele gosto ruim, aquele gosto de merda na boca, porque guardamos todo o nosso ódio, um ódio de uma vida inteira para esse exato momento. E hoje é o dia de exorcizar os demônios. Vamos falar de todas aquelas adaptações merdas a que fomos obrigados a assistir nos cinemas, na sessão da tarde, no cinema em casa e por aí vai. Vamos fazer aqui uma lista de filmes malditos que nunca deveriam ter sido feitos ou muito menos vistos. E para destilar todo esse ódio, eu trouxe aqui como convidado aqui o Daniel, CEO aí do incrível site Tarja Nerd, né, Daniel? Então, não exatamente CEO, né, mas estamos nessa bagaça lá, tomando conta, tamo lá fazendo texto, produzindo podcast. E queria convidar a galera aqui do Rádio Cafeína a visitar lá o Tarja Nerd, conhecer um pouquinho do nosso conteúdo lá, de filme, game, séries, podcast, o TarjaCast lá, que é o nosso carro-chefe lá do site. É só acessar www.tarjanerd.com.br e conhecer o nosso conteúdo. Não, eu só queria falar que, de frase inicial aqui nesse lindo podcast, que Death Note da Netflix me fez repensar aquele ditado do Capitão Nascimento que nada é tão ruim que não possa piorar. E, na verdade, assim, pense em Death Note que você... Sim, sim. É só você olhar pra 2016, né, cara? Pior do que está, pode ficar assim. E aqui do meu outro lado, diretamente do mundo dos elfos e das fadas, especialista em Dungeons & Dragons, conhecido também na internet pela sua estranha fofura, temos aqui o ex-membro fundador do ainda estimado Sageta Cast, aqui, temos aí o Marco. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Marco, como o Juninho disse, fazia parte aí do... Era um mendigo, hoje evolui, hoje sou professor. Não sei se evoluiu muito, né? Evoluiu um pouquinho só, né? Não é uma evolução significativa, mas estamos aí, né? Como o nosso amigo disse, estamos aí na parada. Manteve a humildade. Isso aí, sempre, cara. Contigo. E um jabazinho, humildade, Marco? É a palavra-chave. Não, tem jabá não, cara. Tem jabá não, sou... Só isso mesmo. É o que tem pra hoje. Só tô esperando pra falar do Death Note, só que tá osso. Tá todo mundo... Não, Nada, resume esse podcast em Death Note, tá bom. Então, vamos falar só do Death Note, tá bom, né? Eu pensei nessa pauta aqui, cara, pensando no Death Note mesmo, que eu falei, vou pegar ali os especialistas em ódio, aqueles que mais odiaram aqui, vamos fazer uma sessão de descarrego aqui. Então, um pacote de sal grosso aqui do lado. Mas vamos lá. Rasga a pauta e vamos ao que interessa. Isso. Mas antes de escutar esse cast aqui, não esqueça de assinar aí o feed, o canal do YouTube. Não deixe de ser feliz e por aí vai. Né? Vamos usar aí os nossos conhecimentos de merda para julgar essas adaptações de merda. E vamos começar pelo quê, galera? Vocês querem começar aí falando sobre os games mesmo? É, games é uma boa, né? Tem bastante coisa legal falar aqui de games. Legal? Coisa legal? Pô, gente, quem não amou o filme do Street Fighter? Street Fighter com Jean-Claude Van Damme, olha aí. Massacrando. Esse filme aí é uma afronta a qualquer jogador de Street Fighter raiz que tem aí, cara. Porque, puta que pariu, fazer o Ryu e o Ken contrabandistas... E colocar o Honda como um havaiano lá, assim, estranho, cara, gordo. O cara era sacanagem, cara. Ele era ajudante de repórter, não era? Ele não era o cameraman. Ele era o cameraman. Havaiano. O Honda era o cameraman, né, da bagaça mesmo. E é legal que o Ken, ele era pobre, né, cara? Isso que é o mais engraçado de tudo. Não, mas o mais interessante era o Dalsim cientista, né? Cientista. Isso aí é. Mas eu tenho um lance aí que acredito que a ciência e a magia estão relacionadas, né? De Macumba, já que estamos aí falando de magia. Ele era conhecido como Macumba, né, no jogo, né? Eu vou pegar o Macumba. Aí eu acho que eles acharam isso uma correlação, né? Ah, o Macumba, vamos botar como um cientista, vamos na verdade. Ali. É, pode crer. É isso aí, cara. E foi uma fórmula de sucesso, né? A gente tinha aí o Raul Julia com o Bison. Nossa, mas cara, o que me marcou nesse filme, cara, é que eu lembro que na época eu vi o aquele indião, tem um indião lá, Thunderhawk lá, o, pô, você ia jogar com o cara pegava, tipo, a tela inteira, né, o boneco era gigante. O cara era grande, aí você ia ver no filme, o Thunderhawk tinha 1,60 de altura, porra. E o DJ? O DJ era hacker. É, o DJ era um hacker no filme, cara. O cara era um magrelo lá, nem aparecia direito, coitado. A Chun-Li era uma repórter, né? Que... A Chun-Li era uma repórter. Eu acho que era a que mais parecia com a personagem original, porque ela era asiática, né? Acho que só isso. Ah, não, eu acho que o que mais parecia era o russo, cara. E o russo era barbudo e era igualzinho. Russo? Que é russo? O sou... Zygief, é. Zangief é igualzinho, cara. Olha a cara dele que eu tô vendo aqui agora na fotinha aqui do. Caraca, cara. Zangief, olha aí. Zangief tá igualzinho. Eu conheço como Zangief. É, eu também conheci como Zangief. Eu fui no embalo do Juninho pra ficar feio. Mas tira lá. Não, é igual falar Gaio, né, cara? Falar Gaio, fala sério, é Guile, né? Não, é Guile, cara. Gaio, é Guile, Ratatarugue. Ratatarugue, né? É isso aí, estamos no espírito do ódio aí, mas pior que Street Fighter é o Street Fighter, a lenda de Chun-Li. O que, que vocês acharam? Daniel, o que, que o pequeno Daniel achou? Pequeno não, né? Porque na época já era um adulto. Cara, o que você achou de Street Fighter, a lenda de Chun-Li? Uma bosta fenomenal, assim, aquela de cheirar longe, sabe? Aquela musquinha em cima, aquele milhozinho por cima, cara, é foda, cara. Já começa totalmente errado quando eles fazem um Bison louro de olho azul, cara. Já começa assim, cara, que porra é essa, cara? Que Bison é esse? Né? É um filme que a Chun-Li é interpretada pela aquela Christian Kruk, né? Que é a Lana Lang, cara. Lana de Smallville, Lang, né? Caralho, olha, isso me fez lembrar de Smallville, que ódio que eu tenho dessa porra! Caralho, olha. Aí. Pô, como assim, cara? A Liga da Justiça começou no Smallville, você não viu? Nossa, cara, isso, valeu, cara. Por isso que os filmes da DC são essa maravilha aí. É maldição do Smallville. Vamos lá, Marco, puxa um aí do mundo dos games aí, vamos lá. Eu vou puxar um que eu gostava bastante do jogo. Quer dizer, gostava não, gostava mais ou menos, na verdade. Os últimos jogos que eu mais gostei foram o Tomb Raider. Meu, o que fizeram com o Tomb Raider? Meu Deus do céu, cara. Tomb Raider? O Tomb Raider, é, eu conheci ele como Tomb Raider mesmo. Também, como Tomb Raider. Não sei o correto, é. Gaio, Zangief, Tomb Raider, olha isso. É. Um tá vendo? Chique. O povo é tudo chique aqui, ó. Tudo letrado. É, tudo letrado. Cara, o principal problema do Tomb Raider, né, cara, é ser um filme totalmente produzido em prol da figura da Angelina Jolie, né? Exatamente. Não que a figura dela seja um defeito, né? Na verdade, é o contrário. Não que ela em si estraga o filme, né? Exatamente. Mas é um filme que se limitou a fazer cenas de caras e bocas dela, mostrando toda uma sensualidade forçada em cima da personalidade, em cima da personagem. Mas, cara, como essência do jogo em si, a gente via muito pouco. O lance da aventura, né? De você explorar locais desconhecidos, é como se fosse uma Indiana Jones feminina, né? Que isso não tem muito no filme. Eu acho que essa exploração dela foi mesmo excessiva, sabe? E não era necessário, na verdade, né? Se eu colocasse um esquema mais de exploração, umas dungeons, assim, pra ela entrar, sabe? Tipo, eu acho que o filme ia ser muito melhor do que foi esse fiasco aí. Cara, mas com aquele roteiro, cara, só podia ser uma merda, né? Você pode colocar qualquer atriz foda lá, não vai, cara. É muito ruim aquele filme, cara. Ah, mano, o roteiro é terrível. Tudo é terrível. Que ódio, nossa, cara. Teve o quê? Tá fedendo até hoje. Teve três Tomb Raiders, cara? Ah, acho que foram três, cara. Eu assisti o primeiro e parei ali, sabe? Então, mas em relação à sexualização do personagem aí, os jogos, eles eram bem pesados aí, os jogos antigos, né, cara? Exatamente. A sexualização já começava nos games, né? Porque ela virou um símbolo sexual dos games e depois tentaram passar isso pra tela também. Mas só que nos games a galera viu o que queria, né? Poderia ver só apenas como uma parada, você já tá jogando com uma gostosa ali numa aventura. Mas também tinha um lance da aventura também, né? Tá, no filme interpretaram essa visão, né? Somente como uma parte da sexualização de um ícone. Então, justamente o que eu ia falar aqui. No jogo você tem a personagem, mas o importante no jogo é a aventura, né? Exatamente. O que eu acho que faltou um pouco no filme, né? Um pouco não, faltou muito no filme, né? Não, tinha também atirar em animais. Também tinha isso, né? Maltratar os animais e por aí vai, cara. Maltrata os animais com respeito. Isso aí, vamos lá. É, vamos puxar um próximo aqui, pode ser? Puxa aí, Juninho, puxa você agora. Deixa eu ver aqui. Pô, mas eu vi que tem uns aqui na lista, na nossa lista fecal aqui, que são bons, pô. Eu tô vendo aqui qual era o Mortal Kombat. Pô, Mortal Kombat, na época, eu assistia amarradão, cara. O primeiro, né? Primeiro, pô, primeiro. Agora o do Aniquilação pra frente foi realmente uma aniquilação do cérebro, né? Porque é tão ruim que. É, o Aniquilação é uma parada muito bizarra, cara. Mas o primeiro é muito bom, assim. É, tem muito, tudo... muito bom. Não, cara. Menos, por favor. Não, era bom. Pra época era bom, vai. Era vamos bom. Ver. É, exageros à parte, nós estávamos saindo de um filme merda do Street Fighter, né? Comparando uhum. um com o outro, né, que sempre rolou essas comparações, até mesmo com os próprios games, né, Mortal Kombat, como filme, foi bem melhor, né, não foi uma obra-prima, longe disso, bem longe disso, na verdade, mas é um filme divertido, assim, de sessão da tarde, você via realmente os personagens dos games, pelo menos, bem representados dentro do filme, e isso é até uma coisa boa de uma adaptação, uma coisa boa não, uma coisa essencial de uma adaptação, né, sim. E você respeitar a essência dos personagens, né? Aí tu via ali o Liu Kang, tu via o Johnny Cage, a Sonya, tudo dentro daquilo que você já imaginava na história do jogo. Isso foi o maior acerto, né? O Shang Tsung também, um personagem muito legal dentro do filme. E é bem divertido, assim. E até que os efeitos especiais não eram tão ruins na época para esse filme, né? Então, eu acho que isso é essencial. Você tem que respeitar mesmo os personagens, né? E isso tem que ficar muito claro nos filmes, eu acho, né? Quando você transportar um personagem de um jogo, ou de qualquer lugar, na verdade, para um filme, ele tem que ficar igual, né? Ou o mais próximo possível, né? No Mortal Kombat, nesse primeiro filme, foi bastante disso mesmo. Até o soquinho no saco ali do nosso amigo Johnny Cage apareceu ali, né? Johnny Cage, né? Boa. Acabar com o pobre do Goro Diamond. Isso era o famoso fanservice que a gente não sabia nomear ainda na época. Entendeu? É, exatamente. E que é legal, eu acho legal. Eu gosto de fanservice. Sem exageros. Não, eu também, é claro, cara. Né? Sem exageros. Lógico, né? Tipo assim, tem filmes que hoje em dia são montados em cima de fanservice. Na verdade, não é isso, né? É. O fanservice tem que estar ali no espaçozinho reservado pra ele, mas dentro de um escopo maior que é a história do filme. E o Mortal Kombat foi bem legal, gostei bastante. Eu revi várias vezes, está no meu coração, assim. Tá junto lá com. Tá junto com Tartaruga Ninja, junto com Conta Comigo. Nossa, Tartaruga Ninja. Olha, Tartarugas Ninja. É verdade, cara. Tartarugas Ninja tava passando esses dias aqui num desses telecines da vida aí, cara. E vou falar pra você que aqueles efeitos aí daqueles bonecos ali, pra época, cara, foi muito foda, cara. Ah, a movimentação da boca dele, até as expressões faciais, assim, até que não eram ruins, não. É, foi muito bem produzido. Só que eu não me atrevo. Só que eu não me atrevo a assistir novamente, sabe? Tipo, eu tenho medo de. Meu, tem coisas que ficam na nossa cabeça na época. Não, dá, não tem como voltar e querer reassistir, cara. Você vai estragar essa lembrança boa que você tinha. Não, cara, eu vou falar pra vocês que eu sou desses que eu gosto de reassistir TCM, né? Geralmente TCM é um canal que tá sempre passando esses filmes aí no meio da madrugada e tu para pra ver. Eu vejo e Tartaruga Ninja 2, aquele Segredo do Uso, não sei se vocês lembram. E tem o. Ah, não lembro, cara. Inclusive o Vanilla Ice lá no final, cantando aquela música Gold Ninjas, Gold Ninjas. Ah, pode crer, pode crer. Sim. Sim, esse eu lembro. Que o Destruidor toma o Uzi lá, né? Exatamente. Esse filme é muito legal, cara. Eu assisti há pouco tempo. Assim, eu tô exagerando, logicamente. Muito legal não é. Mas. Muito legal não é mesmo, porra. Cadê o seu ódio, Daniel, porra? Mas é um filme que corresponde bem, assim. Tá vivo ainda. Então, fechou. Mas aqui, a gente tá fugindo da proposta aí, cara. A gente tá falando de filmes aí, de adaptações boas. A então vamos falar assim, Creed. Vamos falar assim, Creed, então. Isso, Marco. Então puxa essa Assassin's Creed aí. Manda ver, cara. Assassin's Creed foi um filme que eu assisti, assim, com boas intenções até, sabe? Eu falei, não, vou assistir com a mente aberta, vou assistir sabendo que não vai ser um filme legal, mas olha... Superou. Minhas expectativas estavam baixas. Mas aí, cara, assim, eu não assisti, cara, assim, então eu não posso opinar muito, mas o Fassbinder é um cara foda. Ele não dá aquela salvadinha no filme ali, cara, ou não? Ah, tem umas cenas que são legais, Juninho, mas eu não sei, a história não me convenceu, não ficou boa, tá ligado? Eu não gostei. Cara, o Assassin's Creed, né, é um tipo de filme, de adaptação de game, que eleva um tipo de coisa... Um tipo de quesito que tem que existir numa adaptação de game, que é muito difícil de você fazer, né? Principalmente nessa adaptação de game, porque no game tu tem a história em si, né, o enredo lá do jogo, que você vai passar a jogar com o teu personagem, e a vivência, a experiência que você tem usando aquele personagem pra viver essa história do jogo. Uhum. Não sei se estou fazendo... vocês me entenderem. Sim. Mas sim, são dois aspectos diferentes, né? A história e a tua experiência em ter jogado aquele jogo. Aí quando você tenta adaptar esses dois, cara, é muito difícil, porque todo mundo espera ver esse filme, Assassin's Creed, tentando lembrar de todas essas experiências, né? É um filme, que é um jogo muito legal, né? Tipo, te transporta pra várias épocas da história da humanidade e tudo mais. Mas tu adaptar isso realmente é uma missão ingrata, e esse é um dos problemas de você realmente querer adaptar um game pro cinema, né? Que não é só a história em si, toda a sua experiência do jogo, né? Mas você acha que tem como trazer essa experiência do jogo pro cinema? Então, não tem. É. Mas, por exemplo, como tentar trazer um pouco mais disso, entendeu? Se só fazer um jogo ali, vamos botar um cara que tá viajando no tempo e ele vai viajar pra Florença e tudo mais. Então, mas, assim, eu acho que essa dificuldade é muito grande mesmo, né? Você trazer essa vivência do jogo. Qualquer jogo, até o mais simples como Street Fighter, que a gente tava conversando agora há pouco, ou Mortal Kombat, transformar isso numa experiência de telona, sabe? É muito difícil, cara. Eu não sei se isso é possível, não. Mas eu concordo que seria essencial. Cara. Seria interessante se tivesse uma forma de fazer isso, né? Mas não sei. Não tem como você realmente pegar, né? Você, porra, pegar um óculos 3D e ver o jogo meio que... ver o filme meio que jogando. Não rola isso, né? Mas tem que rolar algumas coisinhas assim, pegar realmente alguns fanservice, algumas coisas que você presencia apenas quando você tá jogando, né? Não é só uma coisa só de enredo de história. É um lance de como a dificuldade que você tinha em certo chefão, uma dificuldade que você tinha quando ia enfrentar um grupo de inimigos, né? E se, isso ser representado no filme é uma forma de você chegar um pouquinho dessa representação de experiência também, né? Então eu acho que tanta dificuldade pode ajudar um pouco, né? Exatamente. Mas é realmente é um papel difícil. Eu acho que o Assassin's Creed ele foi mais mal avaliado devido a isso, né? Que é um filme, que é um jogo de muita imersão, de muita experiência ao jogador, né? Eu acho também que a expectativa era alta, né? Porque assim, eu concordo com tudo que vocês falaram aí. É difícil você transpor, né? Você pegar de uma mídia e levar pra outra. Mas assim, pra você fazer uma boa adaptação, você não precisa ser igual, né? Porque eu tô vendo aqui que na lista colocaram aqui Silent Hill. Mas o primeiro Silent Hill, ele é muito bom, cara. Então, eu também gostei bastante do primeiro Silent Hill. Ele conseguiu fazer essa adaptação assim, ele mudou alguma coisa ou outra, mas ele conseguiu entregar alguma coisa bacaninha assim, sabe? Então acho que é possível fazer, cara. Lógico que a mesma experiência, a mesma imersão no game, assim, nunca a gente vai ter, né? Então, mas eu acho que essa adaptação ficou muito boa, porque ela trouxe toda aquela tensão do jogo pra você no filme, sabe? Aquele clima sombrio, né? Aquela sirene na sua orelha lá. Então eu acho que isso traz um pouquinho dessa vivência de uma forma nessa tensão que você fica no filme, né? Que alguma merda vai acontecer em algum momento, entendeu? Tipo, a cena do banheiro, por exemplo, no filme, eu achei que foi uma cena muito legal. Sim. Sim. Tem que pegar a chave dentro da boca lá daquele corpo, né? E aí todo na hora que toca a sirene, tudo começa a se transformar e o corpo toma vida e tal. Então eu acho que isso traz um pouco dessa experiência do jogo, né? Essa coisa do medo do seu personagem morrer no jogo, sabe? Que você fica no cagaço, né? O que, por exemplo, já até trazendo um outro filme aí pra gente, o Resident Evil não conseguiu, né? Ia caralho. Maldito Resident Evil, cara. É, o Resident Evil, pra mim, eu acho que até acertou no primeiro filme um pouquinho assim a pegada, né? E Resident Evil. Olha, Daniel. Não, o primeiro, se você pegar pra ver, ele tem um espírito um pouco diferente, né? Mas a partir do segundo filme, e até o sexto, né, que foi o último que lançaram ano passado, aí é uma parada que perverte completamente o enredo do jogo, né? Que é um enredo que tem ação, logicamente, tem tiro, mas é muito aquele enredo, igual do Silent Hill, de você ficar com medo de algumas coisas, né? É. Eu acho que tem uma parte no Resident Evil 3, uma fase lá que você tá dentro do hospital e o Nemesis começa a te procurar, abrindo as portas, sim, e fechando, assim. Aí tu vai escutando as batidas das portas se aproximando, tá com um nível de cagaço muito alto, entendeu? Isso é uma experiência incrível de você ter jogando, né? agora um filme que perverteu completamente essa ideia. Isso ficou em segundo plano, virou um filme de ação de brucutu, com a Mila Jovovich lá metendo pau em todo mundo de forma... Então, ela deu um pau no Nemesis, foi terrível, cara. Eu fiquei chocado com aquilo. Cara, muito ruim. Que ela soca o Nemesis com as puras mãos femininas dela. Meu, o cara é gigante, meu. O cara é gigante, é o Nemesis. Eu não queria ver o Nemesis apanhando no soco, tá ligado? Pô, você tem que correr dele o jogo todo. Sim, cara, eu não sei porque a humanidade precisa de 6 filmes do Resident Evil e já vão rebootar esta bosta. Verdade. Porra, nem verdade. Fizeram, já vão rebootar esta porcaria. Você vê que até nos games, né, o Resident Evil deu uma guinada e voltou um pouquinho mais pro Survivor Horror, né? Olha que bonito, né? Já que a gente tá falando Gaio, Zangief e Tomb Raider, vamos falar que Survivor Horror, querido. Horror. Horror. Cara, é muito ruim, cara. Muito ruim. Eu me nego a falar mais de Resident Evil. Vou mutar aqui o meu microfone. Esse, pode continuar aí, por favor. Falta terror. É, acho que resumiu bem. Faltou o terror do jogo no filme, né? Bastante. Eu acho que a personagem do jogo não era nem a personagem que é interpretada pela Mila Jovovich, né? É a Jill, né? É a Jill que você joga ao Alice. Eu esqueci agora. No... Cara, não veio meio de saber o nome. Aquela personagem não existe. Não, né? Alice foi criada para os filmes, né? Foi criada para os filmes. É. Você joga apenas com a Jill, né? No filme criou essa Alice aí que... Aí, pô, outra coisa que você me fez lembrar agora, cara, porque assim, eles pegam, constroem uma Alice, sendo que não tinha necessidade nenhuma, né? Porque você tinha, que mais tem no Resident Evil é personagem bom pra você usar. E os personagens dos jogos, eles aparecem nos filmes, só que eles são muito merdos, sabe? Tipo, se você não vê... São coadjuvantes, assim, né? Mas são coadjuvantes muito ruins, cara, porque você vê a Jill Valentine ali, não faz absolutamente nada. Você tem até aquele Carlos lá do terceiro filme, né? Do terceiro jogo, quer dizer, que aparece também lá no Facebook, ali, nenhuma West, que, cara, é muito ruim, cara, terrível. Oi, tá com um gosto ruim na boca mesmo de falar desse filme merda. Tá vendo? Vem um gostinho de merda. Então vamos lá, Marco, puxa aí uma adaptação aí de animação aí que é uma porcaria, cara, vamos lá. Bom, eu não sei, na verdade, se é uma porcaria, eu não vou ser tão crítico, não. Popeye foi uma adaptação que eu acho que eu assistiria de novo. Puta, cara, olha que cara. Tenho certeza disso. Isso quer dizer muito sobre você, hein, Marco? O conceito caiu, né? Eu entendo o seu respeito por ele, pelo Robin Williams, mas, realmente, assistindo novamente esse filme, uma parada muito tensa, assim, alçada masoquista total, cara. Só de lembrar daquela almofadinha no antebraço do Robin Williams. Cara, e o pior de tudo que era musical, né, cara? Eles ficavam cantando e dançando, né? Mas tinha todo mundo, cara. Todo o grupo do Popeye estava lá presente. Porra. Tinha o Gugu, né? Tinha o Gugu, tinha todo mundo. Óbvio, tinha o Brutus, né? O Brucutu. Ô, Marco, você que puxou aí, Marco. Você lembra alguma coisa da trama aí, da história do Popeye? Ah, não lembro, cara. Eu assisti esse filme faz... Tipo, eu acho que quando eu assisti, eu tinha uns 12 anos de idade. 25 anos só. E ele ficou na minha mente... ele ficou na minha mente, assim, como uma coisa muito suave, sabe? Gostosa de assistir na televisão, assim. Caralho, não. Gostosa de assistir, olha aí. Não, filho falando da sério. Puta. Falando sério, meu senso crítico na época não era muito bom, sabe? Eu tava... Era uma fase estranha na minha vida, né? Entrando ali na puberdade, né? Caralho, Marco, onde vai parar essa conversa, cara? Pelo amor de Deus. Não, eu gostei do filme na época. Hoje em dia, é claro que eu acho que não assistia com os mesmos olhos, né? Mas eu acho que eu gostaria de rever só pra poder tirar esse gostinho de bom da boca e falar, não, isso é uma bosta, né? Vai. Sem remorsos pelo falecido Robin Williams. Cara, mas esse elenco do filme era até que era maneirinho de Robin Williams, né, encabeçando com o Popeye. Tinha também a Shelley Duvall, né, como Olivia Palito. Ela, no mesmo ano, ela fez o Iluminado e fez o Popeye, no mesmo ano, olha aí. Olha a diferença, né, cara, de qualidade, né? Vou trazer aqui à mesa um filme que, inclusive, esse ano completou 30 anos de existência, olha aí, ó. Há mais de 30 anos aí fazendo história, que foi o filme He-Man e os Mestres do Universo. Tá aqui, caralho. Uau. Que foi uma adaptação do icônico cartoon, né? Podemos chamar assim de cartoon. Lá da Hanna-Barbera, o He-Man, né? E os seus... Mestres do Universo. Mestres do Universo e o... Cara... Como é que é aí? O Pacato, né? O também. Gato Guerreiro. Mas você esqueceu do principal aí, Daniel. Estrelado por Dolph Lundgren. Não, isso Dolph aí é o Lundgren. Cara que levou o filme nas costas, né, cara? Na verdade, o pôster é ele sozinho. Mas vai colocar quem mais, né? E vou te falar, cara, o cara tá bem com o de He-Man, cara. Eu, mais uma vez, né, eu vou explicar que eu faço isso comigo mesmo. Eu reassisti esse filme outro dia, mas assim, eu não consegui passar de meia hora assistindo o filme. Realmente, esse filme é muito ruim. É um plot muito bizarro, tipo assim, o esqueleto tá dominando a Eternia e tá com a feiticeira lá aprisionada. Aí o He-Man, no ataque lá suicida, é pego e tudo mais, só que ele consegue fugir com a ajuda de um talagariano lá, que é um duende, que entrou no lugar do Gorpo, né? Que não tinha um efeito especial. Pô, ia ser muito mais legal o Gorpo, hein? Exatamente, também acho. Mas na época não, eles não deviam ter efeito especial condizente pra fazer um fantasminha voando, né? Se nem o esqueleto eles conseguiram fazer direito, né? Imagina. Pô, mas o Daniel, explica aí, como que eles foram parar em Nova York, cara? Eu não lembro. O motivo verdadeiro foi porque eles não tinham mais verbas pra fazer mais filmagens na Eternia. Porque fazer aquela porra lá era bem cara, com toda aquela ambientação que eles faziam. Aí resolveram fazer uma desculpinha pra trazer a galera pra Nova York e gastar menos dinheiro com a ambientação. Mas, o que acontece? Esse talagariano, que agora não lembro o nome dele, um duendezinho que tinha lá, ele tinha uma ferramenta que abria portais transdimensionais, cara, devido aos sons que esse equipamento fazia. E no filme eles deram a nomenclatura de vibrações vibratônicas. Olha aí, que redundância, né? Vibrações vibratônicas. Exatamente. Aí abriu um portal aí e do nada esse portal trouxe a galera toda aqui para Nova York. Olha aí que conveniente. Conveniente e mais barato, né? Vou confessar pra você que eu tenho um certo trauma de He-Man. Porque eu gostava de assistir os desenhos lá do He-Man, né? Aí eu lembrei uma vez que eu pedi pra minha mãe comprar um boneco do He-Man pra mim, assim. Minha mãe falou, vou comprar pra você e tal, não sei o quê. Aí quando fui receber o boneco, era um boneco do Príncipe Adam, cara. Eu lembro que eu fiquei magoado. Só queria um boneco do He-Man. Eu queria o He-Man, né? Não, isso realmente é muito frustrante, né, cara? Não, eu tava vendo aqui, ó, que nesse filme do He-Man, cara, a atriz que faz a Mônica do Friends participa, cara. É, isso é verdade. Isso fez filme merda também, cara. Putz, grilo. Novinha. Não, tá bem novinha mesmo. Também, o quê? 87 esse filme? 7 anos antes de Friends, né, na verdade, né? Ela realmente era um Maria Ninguém nessa época. Aham. Ela fez uma super coadjuvante no filme, né? É, Courtney Cox, né, cara? Courtney Cox. Mas eu tenho, cara, assim, na minha lembrança, eu tenho bons sentimentos desse filme, cara. Porque era um filme divertido na minha infância. Mas realmente não passa na regra dos 15 anos. E não, não, e outra, acho que nem na época passava, isso, porque, cara. Meu Deus. Isso aí não passou na regra nem nos 15 minutos, cara. 15 minutos depois que você saiu da sessão, você já ficou com aquele ódio. Não, mas nem na época ele não trazia nada, porque ele era totalmente diferente do desenho, não tinha nenhuma referência. Quer dizer, tinha algumas referências, claro. Mas não tinha nada da história, né? Então, não tem como falar que o filme podia ser bom, realmente. Aí, o filme tinha um mentor, tinha aquela... Eu esqueci o nome da filha do mentor também, que também tinha no filme. Tila. Tila, exatamente. Tila. Mas não tinha o Gato Guerreiro, não tinha o Gorpo, né? Acho que era uma vacilação. Tinha o Homem-Fera, tinha o Mandíbula, nossa, cara. Tinha o Ariete, cara. Tinha que ter o Ariete. Não tinha o Ariete, cara. Tinha o Ariete. Não tinha. É um filme desqualificado mesmo, cara. Mas vamos lá. Aqui na nossa próxima lista aqui, opa, mas peraí, colocaram um filme aqui que eu pelo menos tenho boas lembranças aqui, mas eu não lembro se ele era tão ruim assim. Apesar de que eu tinha um gosto duvidoso também na época, né? Mas aqui, Space Jam, cara. O que vocês acham aí de Space Jam? Cara, agora pensando aqui, acho que Space Jam não é bem uma adaptação, né? Ué. É, isso que eu ia perguntar agora. Adaptação da onde, tipo, Space Jam? Tipo um grande crossover, isso? Um crossover de jogadores de basquete com animações, né? Não, é... Esse filme é fenomenal, cara. É muito bom esse filme. Mas eu acho que talvez. Eu acho que foi até eu que citei Space Jam, mas eu acho que não cabe, né? Cara, o Daniel tá com um coração muito. Daniel está com um coração muito bondoso. Acho que ele está guardando realmente o ódio pro final. Não, eu acho que Space Jam não cabe mesmo, não, cara. Agora, Scooby-Doo cabe. Scooby-Doo é uma adaptação de animação. Cara, e cai, assim, cai entre nós, assim, sinceramente, os desenhos do Scooby-Doo, era, olhando hoje, assim, bem fraquinho, né, cara? Ah, cara, olhando hoje, pô, cara, pô. Sempre foram, né? Sempre foram. Bem, bem fraquinho, cara. Scooby-Doo, He-Man, Flintstone. Pô, mas tem adaptação até do Flintstone, né? É verdade, cara. Se bem que o Flintstone no desenho tinha uma pegada um pouco mais adulta, né? Era até comercializado como uma sitcom. Rolava até aquelas risadinhas de fundo, sabe? Tem igual que no Friends, que parece que tem uma plateia assistindo. Pô, e esse filme dos Flintstones aí tem um elenco aí considerável, cara. Tem lá o... Ai, cara, como que é o nome daquele cara engraçadinho lá? Que ele faz o querido encolher as crianças. Ah, o... Rick... Como é que é? Rick Moranis, isso. Rick Moranis. Isso. Ó, tinha um John Goodman, né, cara, com o Fred Flintstone. Tinha o Rick Moranis. Caralho, tá marcado que tinha Halle Berry, cara. Nossa, Halle Berry nessa época. Ela fazia quem, cara? Senhorita Sharon Stone. Elizabeth Taylor, gente. Elizabeth Taylor. É, nossa, Elizabeth Taylor, olha isso, cara. Puta que pariu, olha. Rick Moranis. Não, o elenco é de primeira, hein? Se Rick Moranis dá pra fazer um podcast só dos filmes dele, né? É, não, é verdade. Bom. É uma boa ideia, cara. Mas esse filme do Flintstones aí é uma merda, cara. Apesar de ter um elenco bacana aí, ele é bem fraquinho, né? Esse filme foi lançado em 94 e nessa época eles realmente não sabiam muito bem o que fazer pra adaptar essas histórias, né, cara? Eles faziam qualquer merda, na verdade, sim, né? Sim. Até hoje não se sabe muito bem, né? Teve esse dos Flintstones, no começo da década de 90 teve aqueles filmes que nós já falamos, do Mortal Kombat, do Street Fighter, tudo na mesma leva de... Na época teve uma tentativa de fazer várias adaptações, assim, nos anos 90, né? Mas não deu muito resultado positivo, né? É que aí, lance, cara, eles estavam só de olho no mercado de trazer, né, dessas franquias de games ou de animações aí, os fãs pros cinemas, pensando apenas em ganhar o dinheiro deles, né? Porque sabe que os fãs vão assistir de qualquer jeito. Então, mas só que só pensou no dinheiro, não pensou realmente numa qualidade, né? Pra você fazer uma coisa mais sustentável com relação às adaptações. Era uma forma fácil de ganhar dinheiro, né? Exatamente. Até hoje, né, cara? Você vê que os filmes da Marvel aí, até hoje, é fácil ganhar dinheiro. Exatamente. Mas pelo menos hoje em dia estão com esse pensamento um pouco mais assim, vamos ganhar muito dinheiro com isso, mas vamos entregar uma coisa sustentável, que a gente vai ganhar dinheiro nesse filme e nos próximos 10 filmes que lançarmos, entendeu? Não vamos gastar bala na agulha. Aí vamos fazer essa preocupação com a qualidade é importante, né? Exatamente. Mas naquela década de 90 vamos fazer, ganhar dinheiro tá bom, entendeu? Ganhando dinheiro tá bom. O papo está gostoso aqui, mas temos que cumprir a nossa obrigação aqui de falar agora de adaptações de animes. E de animes, acho que são as adaptações que rendem a mais dor de cabeça de todas, porque é um ódio atrás do outro, cara. E vamos começar aqui. Vamos deixar aquele pro final, aquele cujo especial. É, aquele é secreto. Eu vou puxar aqui, ó. Tem que ser muito mágico para puxar esse, ó. Dragon Ball Evolution. Nossa, filmaço, hein? Filmaço, cara. Quem assistiu esse filme, cara? Eu assisti, cara. Cara, eu não assisti esse filme, me falaram mais ou menos como é que era. Na verdade, eu vi o trailer, vi o Piccolo branco, eu vi o, o Mestre Kame cabeludo, cara. Falei, não, cara, não vou ver. Eu vou me fazer esse favor, eu nunca verei esse filme. Eu acho que realmente... Você fez bem, cara. É, eu acho que você ganhou uns pontinhos nesse filme. Mas a adaptação de anime, cara, tem que ser feita pelo japonês, cara. Tem que ser feita pelos caras, porque americano fazendo adaptação de anime não dá certo, cara. Não dá certo. Não dá. Marco, mas é que assim, ó. É que assim, o negócio é o seguinte, né? Acho que não tem a ver com americano e japonês. Acho que não é tanto esse o problema. O problema é pra que fazer live actions destas porras, dessas animações? Ah, mas tem algumas animações que ficam legais, cara. Alguns animes ficam legais. Tem, cara. Quer dizer, tem, alguns não. Você tá um, na verdade. O Rurouni Kenshin eu achei que foi legal. O filme dele. Eu nem sei o que é isso, cara. eu nem vi isso aí, pô. Esse total. Ué, eu vi. É legal sim. É legal, ficou bem feito o Samurai X, exatamente. Mas é uma versão japonesa. Ah, o Samurai X. Samurai X. É que o Nazi é daquele tipo que odeia anime, né? Ah, eu sim. Eu faço questão de saber nada, né? Igual o Bruno. Cara, eu tenho uns pés atrás em relação a animes. Não, mas olha só, o do Samurai X é um filme que realmente respeitou bastante assim, o anime. Passa bem, né? Passa bem esse clima, um Japão feudal, daquelas lutas de espada, bem legal. Soube respeitar bem. Mas foi um filme que realmente foi produzido por japoneses. Aí eu concordo com o Marco nessa afirmação, porque eu acho que a galera realmente tem que saber captar a mensagem. Acho que isso é em qualquer adaptação, né? A mensagem do anime, do desenho, do livro, do game, tem que saber captar a mensagem. Só que o lance é que quando uma história japonesa entra em mãos hollywoodianas, cara, eles ficam, né, numa balança ali, peraí, vamos fazer uma parada um pouco mais comercial e de ação, que é uma coisa que é mais hollywoodiana, ou numa coisa mais contemplativa e mental e, de repente, até filosófica, né, que é o lance mais oriental dessas produções, né, eles não, às vezes ficam nessa balança e eles não sabem qual lado decidir, né, e acabei fazendo uma merda, né? Ou então quando aposta de um lado só, aposta de uma forma completamente errada também, né? Mas eu falo muito nisso, vou até me basear numa outra adaptação de anime que saiu esse ano, que foi no Ghost in the Shell. Não sei se vocês chegaram a ver o anime ou até o filme. Foi um filme bastante criticado na época, até rolou aquele lance de watchwashing, né? Que até rola bastante nessas adaptações de filmes orientais, né? Ah, vem esse povo otaku, né? Encher o saco, é complicado, né, cara? Fala aí, né? Mas é o seguinte, o filme quis adaptar um anime, que eu gosto de deixar um anime muito contemplativo, é muito filosófico, que é um debate de um ser, né, que está dentro de um corpo robótico, mas que se entende ou pretende ou quer se entender como um ser. É uma questão, né, de consciência e vida, né? Exatamente. Aí o filme, que hoje em dia, depois de ter visto Death Note, eu até valorizo o valor do filme Ghost in the Shell. Olha o veneno cuspindo já. Mas o filme peca em justamente não saber aonde investir, nesse lance filosófico ou no lance de ação hollywoodiana. E é um filme que, né, apresenta fica ali no meio termo, entre esses dois lados, no meio termo, que fica morno, sabe? Que não aposta nenhum dos dois lados e fica um filme que não agradou ninguém. É, então, entendeu? Porque eu acho que justamente esse foi o ponto. Não souberam dosar nem de um lado nem do outro, né? Você passa o filme inteiro esperando ou uma coisa ou outra e nada acontece, né? Eu fiquei muito nisso. Exatamente. Eu esperava ter algumas discussões no filme, aquela coisa mais contemplativa que você vê no anime, né? E eu passei o filme inteiro esperando isso acontecer e não chegou nesse ponto. Eles até tentam, mas não vai. E por outro lado também não tem uma ação que você fala, nossa, o filme é muito pancada. Não, não tem também, né? Exatamente. Ou seja, deixou de agradar o público fã, né, que curtia esse lance filosófico do anime, mas também deixou de agradar aquela galera que queria ver o filme blockbuster de ação e se divertir com o filme ali, né? Pois é. Eu acho que esse foi o maior defeito do filme. Que, assim, eu achei que até respeitou bem, visualmente respeitou bastante, assim, o material base lá do mangá e do anime. E a Scarlett Johansson até manda bem no papel lá, né? No papel da Motoko, né? Uhum. É bem difícil até, que você tem que transpassar todo um olhar frio de uma máquina, mas, né? E mesmo assim tu tá passando o sentimento dela. Uma parada bem legal, assim. Mas foi um filme que picou por isso. Eu tinha dado uma nota bem baixa pra esse filme, mas depois que eu vi Death Note, como eu falei anteriormente, deu uma melhorada. Sim. Subiu, né? Mas deu. Eu acho que nesse ponto a gente não pode falar tanto assim. Não dá pra fazer uma comparação tão próxima, por exemplo, com Dragon Ball. Porque Dragon Ball já não tem muito de contemplação, né? Exatamente. É um lance mais pancada mesmo, né? Você quer ver soco, você quer ver, entendi, sangue voando. Entendi. E o que você diria, então, de The King of Fighters, o filme? Nossa. Fala pra mim. The King of Fighters, cara. Tem o filme do Tekken também. Então, eu ia falar que o The King of Fighters eu não me arrisquei a assistir, não. Mas Tekken eu assisti e é do mesmo naipe, assim, é uma bosta. Cara, é doído, cara. Olha, não sei não se tá no nível de Death Note aí pra baixo, porque, cara, pra você ter uma ideia, no Tekken of Fighters às vezes arranja uma tentativa de justificativa, né, pros poderes deles e trabalham com questão de extradimensionais, né? Cara, é muito ruim, cara. Que parada muito louca. Mesmo, assim. Ou seja, ignoraram totalmente o jogo, né? Eles tentaram racionalizar demais, sabe? Tentar explicar de onde vem os poderes. O cara que quer assistir um filme que tem os Tekken of Fighters, o cara não tá interessado em saber de onde que o Kyo tira o poder dele, o Ryo, por aí vai. O cara quer ver a pancadaria, o pau começou solto, né? E o que o filme não faz, infelizmente, cara. É complicado. Mas agora, ó, tô aqui salivando agora, hein, cara, porque esse cast, na verdade, foi montado para nós falarmos de um filme somente, que é esse filme que o Daniel vai puxar agora. Daniel, solta aí toda a sua mágoa. Porque você é um cara que já tinha assistido Death Note antes da adaptação infeliz feita pela Netflix, né? Sim. Então acho que você, cara, é o cara que ficou mais magoado. E agora vem. É, cara. Agora vem, vamos lá. Brilha, cara, garoto. Eu era uma pessoa antes de assistir Death Note, sou outra pessoa depois de assistir Death Note, cara. Esse filme é uma merda total, cara. Eles conseguiram fazer o pior filme de adaptação de anime da história, cara. Pior do que Dragon Ball Evolution. E olha que Dragon Ball Evolution, eles já tinham pego. Eles já tinham pego as páginas do anime, entendeu? O cara lá do Akira, né? Nossa, esqueci agora o nome. Corta essa parte. Akira Toriyama. Akira Toriyama, é. A cara da Akira Toriyama esfregou num rabo sujo, entendeu? Enchiu aquela porra de merda. É, eles falaram assim... É pior que isso. Não vamos usar nada do que existe antes, né? Vamos só criar tudo novo. Cara, é uma parada que é muito bizarra, porque pelo menos Dragon Ball Evolution, tu pega lá, material base, Dragon Ball. Dragon Ball é, porra, ação descambada, né, cara? Translocada e tudo mais, é só ação, poderzão, destruição de planetas e tudo mais. Sangue e porrada. Por mais que você não respeite a essência de alguns personagens, é um filme de ação. Ou seja, tá batendo gênero, pelo menos, né? No Death Note, cara, eles transformaram uma história que é uma perseguição intelectual entre duas mentes brilhantes, entre o Light, né, o Raito, no anime, e o L. Uma perseguição que é feita de forma muito boa, assim, cara. Tu se diverte e você fica embasbacado em ver as estratégias de cada um, de um tentando capturar e o outro tentando fugir e também capturar o investigador, né? Isso é muito legal. E eles resumem tudo isso a um pretensioso filme com estampa neo-noir de ação. De ação ruim, né? É, de ação ruim, é. Mas o interessante é que eles pegam dois personagens que são, pelo menos no anime, como eu falei pra vocês antes que a gente tava conversando aqui um pouquinho, eu disse que primeiro assisti o filme e depois eu comecei a assistir o anime, né? Eles pegam dois personagens que são, pelo menos até onde eu vi, extremamente frios e calculistas, né? Uhum. E transformam o Light em um bundão, cara. Burro, é um burrão. Um bundão. Porque, meu, nossa, aquelas coisinhas de amorzinho entre ele e a... Qual é o personagem? A Mina? Não, é... É, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Acho que é Mina. Ou seja, é a namoradinha dele. É, entre ele e a namoradinha dele, pelo amor de Deus, cara. No anime ele só usa ela, nem tem... Ah, sei lá. Então, é que é o seguinte, eu assisti, assim, porque quando saiu o filme, o Daniel assistiu na mesma hora que o filme saiu, né, cara? Depois ficou destilando ódio lá no grupo, lá, falando, essa bosta desse filme, não sei o quê. Então eu falei, Daniel, eu vou assistir, cara, porque, assim, eu nunca assisti o anime, né, então não faço ideia. Então, como eu tenho uma visão de 100% leiga, eu vou ver ali com o filme em geral, né? Vou cru, porque eu fui sem esperar nada. Mas o filme, ele é ruim, mesmo se ele fosse um filme sem ligação com nada, cara. Pô, o cara é um burrão da porra. Depois dá toda aquela volta naquele final lá, genial, mas genial entre aspas, porque foi totalmente forçado aquele final da Roda Gigante. Aquela porcaria daquele livro, é só você pegar e você escrever naquela porra que a pessoa morre. Tipo, o livro não tem que pertencer a ninguém. Pô, cara, acho que a única coisa que salvou mesmo naquele filme, olha lá, foi nem a renderização ali do demônio lá, mas foi a voz do Defoe. Foi a única coisa ali que... Que, inclusive, a renderização tava ruim também, né? Tava ruim demais, tava bravo. 40 milhões pra fazer aquela merda. Então, eles colocaram lá o Shiningami, né? Isso. Só em cenas escuras, não sei o quê, né? O cara ficou só na sombra pra não mostrar como a fantasia dele era zoada, né? Exatamente. E é o seguinte, como eu falei aqui anteriormente, é um filme que não respeitou nem o clima do anime, né? Que é esse clima mais... intelectual e tudo mais pra fazer. Cara, tem uma cena do filme que é uma perseguição literal entre o Light e o L, que é um correndo atrás do outro, e o L correndo de carro, perseguindo de carro e a pé também. Mas o lance é desrespeitar, como o Marco falou aí, os personagens, cara. O Light é um personagem altamente frio, calculista, que ele usa a personagem, a Missa, né, no anime. Pensando justamente em como dar um golpe no L, né? Tentando realmente só usar a Missa. E no caso aqui, ela, essa personagem no filme, que acaba usando o L, né? Perdão, o Light. Confundindo pra cacete esses dois nomes aqui. O Light. É tudo com L. Exatamente. E é uma parada muito bizarra que eles fazem, cara, que o Light, eles limitam o Light a ser realmente um bundão. Eles não conseguem construir o que eles pretendem fazer no filme, entendeu? É um filme que por si só é uma merda. Porque não fala que ele é um cara super inteligente. Só mostra que ele fazia lá os deveres de casa dos outros alunos lá. É verdade. Como ele fosse um merdão do cacete lá pra poder... Isso, digamos que alicerçar todo aquele plano mirabolante que ele fez na Roda Gigante, né? Do livro voltar pras mãos dele no final. Cara, não tem... Isso não foi construído no filme, entendeu? E é um lance de uma discussão de você ser realmente um justiceiro, de você matar quem te faz mal ao mundo, né? Todo esse debate é completamente limitado a ele querer agradar uma mulher pra poder comer ela, cara. Então, mas é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Porque ele fica, pelo menos no anime, tem toda essa questão filosófica. Como a gente tava discutindo antes na história lá do Ghost in the Shell, né? Tem toda aquela coisa de você pensar, não, ele tem um propósito maior, né? Ele quer ser o salvador, ele quer ser visto e ele quer ser reconhecido. Isso que é interessante. Ele quer ser um deus, né, cara? Ele gosta dessa ideia de ser venerado como uma entidade, né? Ele não é o papel daquele bundão do Light do filme que só quer agradar a meninazinha dele. Né, a missa. E ele, na verdade, é manipulado por ela. Isso que eu fiquei injuriado. Cara, eu vou te falar que eu assisti um episódio só do Death Note, porque a única coisa boa que esse filme da Netflix causou, acho, nas pessoas, foi a vontade de ver o anime pra poder comparar. Pode ser. Então eu imagino que o acesso depois do filme, do anime no Netflix, deve ter estourado, deve ter ido lá em cima. Cara, eu assisti um episódio só do Death Note e falei, caraca, essa animação tem um futuro danado, cara, porque não vi nada que tinha no filme, sabe? Uhum. Assisti um episódio só, cara, de 20 minutos. Não, é muito diferente. A primeira morte do filme é horrível. O cara matar o outro só porque ele sacaneou com ele, sabe? Não tem nada a ver com a história. Exatamente. Do anime. Não, só concluir que não tem nada a ver com a filosofia que o anime quer passar. A filosofia não, com a ideia que o anime quer trazer, né? Aquela discussão, principalmente, do herói, né? Sim. Você, como um herói, vai matar quem você acha que é errado, né? Mas você pode ou não julgar o que é certo e errado, né? Não, eu acho que o que representa também muito isso também é o lance como o Light mata, né, suas vítimas, né? No anime, tu vê que uma forma que é quase que padrão dele é matar por ataque cardíaco, né? Uhum. Uma coisa limpa, né, e instantânea, repentina. No filme, eles fazem uma parada totalmente gore, né? Totalmente premonição, assim, né? De uma parada, nossa, uma escadinha cair, ruim, rolar numa bola e arrancar a cabeça de um. Né? Não, uma carnificina, né? Que, porra, deslocada, assim, no filme. E no anime, ele tem um motivo pra querer criar esse padrão, né? Ele cria, sim, um padrão, mesmo ele podendo fazer todas essas firulas aí, né? Ele prefere não, justamente para poder usar isso como uma arma estratégica em certos momentos, né? Exatamente. E criar a sua própria marca, né? É. Ele queria que o cara morreu de ataque cardíaco. Opa, isso aí é um sinal do Kira. E não pessoas escrevendo na parede, né? Acho que até tem isso no anime também. Mas no filme isso ficou limitado com o pessoal escrevendo na parede Kira e acabou ali, entendeu? É muito ruim, cara. Outra coisa que eu queria levantar também, cara, é que assim, quando você vai fazer uma adaptação, você faz uma adaptação pensando em vários públicos, né? Você, não adianta só você focar nos otakus, porque você pode até fazer sucesso com os otakus, mas você não vai vender. É. Porque o grande público tem que consumir essas obras, né? Por isso que a Marvel faz um grande sucesso, porque faz aqueles filminhos lá pra família toda, etc., os mais encanados e por aí vai. Cara, aquela cena do L com os pés na cadeira, cara, aquilo me incomodou tanto. Porque assim, pra quem tava vendo o filme sem ter o background da animação, falou, pô, esse cara, por que esse cara tá pisando na cadeira? Ele é um retardado? Cara, isso é muito bizarro porque é o seguinte. Que porra é essa? Ele faz isso no anime também, é uma parada de manter a concentração enquanto tá sentado. Tem um motivo dentro do anime. Explicação, né? Pra ele fazer aquilo. Inclusive, o lance dele tá sempre comendo açúcar, né? Glicose, para principal sustento da atividade cerebral, né? Tudo mais assim, né? Mas o que acontece? Eles resolvem romper completamente com o anime e mantém umas coisas que acabam não fazendo sentido. Porque eles não explicam, na verdade, por que que existe aquilo no anime? Entendeu? Eu acho que eles quiseram fazer um fanservice, sabe? Exatamente. Características ali. agradar. Mas é uma coisa muito barata, cara. Quem não conhece a história vai ver aquilo e vai ficar, porra, que cara poseira é esse? Tá sentado naquela posição lá, cara. Eu pensei exatamente isso. Foi, pô, o cara que senta com os pés na cadeira, o cara que gosta de comer docente. Pô, a idade mental dele é de uma criança, ele tem um problema mental. Eu fiquei esperando até a hora que revelaram que ele tinha um problema mental. Mas não, falei, não, o cara é normal. Falei, não, vai revelar que na verdade é tudo um sonho, né? É tudo um sonho, nada é real. Sabe, muito bom, cara, foi muito infeliz mesmo, cara, olha. Não, cara, foi tão infeliz que é o seguinte. Rolou um hate enorme, assim, né, na internet e tudo mais. E o diretor, que eu nunca mais vou esquecer o nome desse cara, é Adam Wingard, né? Ele falou que os criadores do anime curtiram a adaptação que eles fizeram, né? Mas lógico que curtiram, né? Porque estão ganhando dinheiro com isso. E esse filme tá levantando, né, a curiosidade dos espectadores de também conhecer o anime. Igual o Nasa aí, que era um cara que não conhecia o anime. E depois do filme, tão merda que é o filme, criou a curiosidade pra saber o que é esse Death Note lá, que criou tanta expectativa com relação a isso. Pessoas desse lado estão amando, então, né? Porque, poxa, exatamente. É tão ruim que eu prefiro ver o anime, que é melhor, aí, né? Exatamente. Aí esse Adam Wingard chegou e falou, não, cara, se eu agradei os criadores, então tá bom pra mim. Eu fiz meu papel certo. Ele falou isso. Aí hoje, no dia da gravação desse cast, eu acabei de ver a notícia que ele acabou de deletar sua conta no Twitter pelas ameaças de morte que ele tava sofrendo. Caraca, olha, caraca. Os otakus. Otaku é um público terrível, cara. Eles ameaçam mesmo. Já que você tocou no nome do... nome não, mas já que você tocou no diretor, a Netflix manifestou alguma coisa contra todo esse hate da vida, hein? Cara, alguém sabe isso? Não se manifestou e tá aí, cara. Eu acho que... Não vai também. Acho que, de uma certa forma, a Netflix tá gostando porque criou uma repercussão e bem ou mal, né? Isso... Fale igual bem, aquela política. Mal, de mim, né? Cara, exatamente. Assim, eu acho que a Netflix não se preocupou muito, não, porque logo depois ela lançou aquele seriado Nevoeiro, né? Que também é uma porcaria, assim, que... Cara, e isso é uma parada muito bizarra, cara, porque nós estamos vivendo um momento aí que essas empresas reprodutoras via streaming, né, não tem uma nomenclatura certa, né, pra essas empresas aí, vai sofrer umas modificações no cenário mundial, né, porque já tá entrando aí a Amazon com boas produções em seu catálogo, e a Disney já anunciou que também vai fazer uma empresa dessa de produção via streaming. E a reprodução via streaming. E os títulos da Disney e da Marvel vão passar exclusivamente dentro da empresa dela. Ou seja, essa galera aí da Marvel, da Netflix, eu acho que é os próximos, né? Os que foram produzidos pela Netflix, eu acho que não vão sair dela. Mas as continuações aí, possivelmente, só teremos aí no canal da Disney, né? E o que é de Star Wars? Será que vai também sair? É, o que é de Star Wars vai tudo pra lá. Sim, né? Vai tudo pra lá também, né? É, tudo que pertence à Disney aí, né, direto ou indiretamente, vai passar lá pro canal dela. É, a Netflix vai tomar um golpe forte aí, não só por essas retiradas aí do seu catálogo, mas também por esses golpes aí das produções, né, cara? Que a gente tá vendo que realmente tá decaindo. Hoje em dia, que ela produz com qualidade aí, basicamente... É o House of Cards, né, que já tá entrando numa fase que vai terminar. E o Demolidor, né, que eu acho que até os Defensores foi meio caído, cara. Mas eu acho que tá caindo mesmo, porque você falou dos Defensores e todos ali os outros, né? Tipo, pô, Punho de Ferro, meu. O que foi aquilo? Punho de Ferro foi uma merda. Nossa. Eu não vi, cara. Não vi o Punho de Ferro. Nem perca seu tempo, rapaz. Ah, eu queria ver realmente esses Defensores pra tirar esse gostinho amargo, né, que deixou no Punho de Ferro. Mas assim, até teve alguns brilharecos na série lá, mas no final foi bem mais ou menos também. É, então, eu também não curti muito não. Só pra fechar aqui, cara, tem alguma adaptação aí que vocês queiram ver? Marco, tem alguma adaptação assim que você gostaria de ver? Na verdade, eu gostaria de continuar vendo. É, eu sou muito fã da Marvel, na verdade, né? Desde de pirralho, eu sempre fui muito fã da Marvel, sempre comprei muito quadrinho, sempre consumi bastante esse produto. E eu gostaria de continuar vendo, na verdade, adaptações, mas eu, obviamente, gostaria de ver adaptações boas da Marvel, né? Nada como Punho de Ferro, por favor. É, mas os filmes da Marvel, no geral, eu gosto e eu gostaria de ver outros personagens, talvez até uns menos conhecidos, assim, sabe? Como Nova, essa linha galáctica da Marvel, eu gosto bastante, sabe? Pode crer. Boa. Show de bola. Daniel, também tem alguma adaptação aí que você anseia por ver? Sim, cara, tem. Eu tô ansioso pra ver, mas aquele lance, né? Como o Marco falou, eu gostaria que fosse uma coisa boa que fizesse, né? Mas a expectativa é que seja uma merda. Total, assim, calamitosa. E já tá sendo produzida que é a adaptação de Cavaleiros do Zodíaco em live action. Ah, cara, não, isso vai ser uma merda, Daniel. Caraca. Então, cara. Mas, né? Esperar o quê, né? Esperar o quê? Cara, né? Exatamente. Você já tá errado, Daniel. Você sabe que você já tá errado já de esperar alguma coisa, né, cara? Vai ser uma produção japonesa. E assim, né? Parece que estão querendo seguir esses últimos acertos aí do Samurai X, né? Vai ter também agora do Full Metal Alchemist também, né? Parece que eles estão querendo fazer uma coisa bem respeitosa agora, né? Vamos ver como é que vai ser. Assim, cara, eu sou o fanboy do Cavaleiros do Zodíaco, vou estar sempre esperando uma coisa boa, assim, né? Mas eu sei que é difícil. Puta que pariu. Ah, tomara, né? Vamos ver, né? Olha, cara, eu vou te falar que Cavaleiros do Zodíaco também, eu tenho outro trauma, cara. Que quando era moleque aqui, apareceu aqui na cidade o Círculo dos Cavaleiros do Zodíaco. Aí a gente foi ver, tipo, puta, vamos ver lá o Seiya, os caralho, quatro, não sei o quê. E, pô, tinha uns gordos, né? Os caras gordinhos mesmo, assim, com as armadurinhas, nada a ver, assim. Eu olhei aquilo assim e falei, nossa, é isso? Não, eu fui ver isso também, cara. Lembro da musiquinha tocando, até arrepiou meus pelinhos do braço. Era novinho, mas já tinha pelinhos no braço. Foi o meu primeiro live action. Eu vi ao vivo ali na hora. Ah, é? Cara, e aquela fantasia de papelão, né? É. O meu primeiro foi um live action aí no circo do Jaspion. Nossa. Acho que esse foi meu primeiro live action que eu vi. E foi legal, cara, eu curti bastante nessa época. Mas aí eu acho que entra num outro cast. É, isso aí daria um outro cast, né? Sei lá, traumas de infância, né? Cara, eu vou falar pra você que se tem uma adaptação que eu gostaria de ver, cara, é que eu gosto muito do universo Alien. Esses três livros que saíram agora do universo expandido oficial, eles são muito bons, cara. Eu gostaria de vê-los, de repente, em uma série, cara. Seria muito bacana. Que eu aconselho pra você ler, cara. Os três livros aí, o Mar de Angústia, o Surgido das Sombras e o terceiro eu não lembro. São muito bons. Ah. Eu acho que toda adaptação bem feita, ela é bem-vinda, na verdade, né? Seja de anime, ou de um livro, ou de qualquer fonte que esteja, mas ela sendo bem feita, eu acho que ela é sempre bem-vinda. O difícil é ela ser bem feita, né? Exatamente. Pelo histórico, a gente já tá com a expectativa lá embaixo, né, cara? A gente acaba querendo que não desmistifique aquela imagem que a gente tinha na cabeça, né, com um filme ruim. Bom, mas antes de encerrar, eu posso dar uma sugestão pro ouvinte aí? Opa. De uma adaptação verdadeiramente boa. Essa vai ser verdadeiramente boa mesmo? Verdadeiramente boa mesmo, cara. Então pode mandar. Que a galera vai ver e vai curtir bastante, que é bem fiel com a história original, que é Street Fighter Punhos Assassinos. Não sei se vocês já viram esse filme. Sim, sim. Na verdade, foi uma websérie criada no YouTube e que foi compilada num filme. E é um filme que deu num filme de mais ou menos aí quase 2 horas. Nossa, de mais ou menos quase, né? Não é nem redundância. Mais ou menos quase 2 horas. 2 horas. Tá ali, ó. Mas é bem legal que conta a história lá de origem da amizade do Ken Ryu, o treinamento deles lá com o mestre Gouken. E o inimigão, né? O Akuma, né? Que usava o Radu Negro. Porra, uma animação muito foda, cara. Eu recomendo pra todo mundo assistir aí Street Fighter Punhos Assassinos. Finalizando aqui o nosso glorioso programa Cafeína, né? Que sairá aí, eu não sei qual é a frequência ainda. Tudo depende de muitas coisas. Tempo relativo. Isso aí. Tempo relativo, não esqueça de assinar o feed, né? Repito novamente, assinar aí o canal. Dá uma passadinha lá no Taja Nerd, lá, vai lá no TFC. Dá uma passadinha também lá no Facebook do Marco, lá manda um abraço, lá ele gosta de receber abraços, né? Porque ele é uma pessoa muito fofa, feliz, que veio diretamente do mundo dos elfos. Abraços carinhosos são sempre bem-vindos. Quando todo mundo é anão, o Marco é elfo, cara. Ele é esse tipo de pessoa, é complicado. A vida é bela. É isso aí. Gente. Ficou aquele gostinho ruim, né? Aquele café amargo, muito ruim na boca, mas lembrando que a gente esqueceu de falar de filmes como, por exemplo, Max Payne, né? Que por aí vai, Doom. Poderia ser pior, né? Vá dormir pensando que isso, ao terminar esse cast, vá dormir pensando que tudo poderia ser pior mesmo. Não falamos de Eragon, nem de Avatar, mas é isso aí. A proposta do cast era fazer uma lista de filmes merdas. Eu acho que obtivemos sucesso. Êxito completo, não? Pode rolar um parte 2 aí, Andrew. Com certeza. A gente coloca tudo que a gente esqueceu. Tem tanto filme ruim que pode rolar um parte 3, parte 4. Aí que... Pode crer, cara. Ele vai virar uma série do Cafeína, né? Falar mal de filmes merdas. É isso aí. Então, um abraço a todos e até a próxima. E não esqueça do café, porra.